Programação do seu rádio. De segunda a sábado, a partir do meio-dia e 10, acompanhe a Hora do Aviso. Oferecimento Ótima Móveis e Eletrodomésticos, Ótima Crédito Imediato e CCM Veículos em São Mateus e a nova loja em União da Vitória. Na Ótima, você encontra as melhores ofertas, as melhores promoções em móveis, eletroeletrônicos, calçados, confecções, brinquedos e muito mais. Venha conferir. Compre na Ótima. É mais barato e mais fácil de comprar. Ótima, sempre fazendo mais por seus clientes. Ho, ho, ho. Show de oferta do aniversário CCM Veículos. Nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, sexta, sábado e domingo. Aberta até às 22 horas. Sua oportunidade de sair de carro novo. Próximo ao INSS de União da Vitória. Ouve os fones 3522-3838 e 988-5311. Logo após o Cordialidade Sonora, momento de filmar móveis e produtos, novidades de móveis eletrodomésticos e as promoções da semana. Momento Elmar Móveis, logo após o Cordialidade Sonora.